Bem-vindo à cidade que respira sangue. Nas trilhas caçantes, siglas de facções na parede. Tem menor que morre usando uniformes. Cria trafique, a barca explode. Felicidade se cai um deles. Já que pros nossos cai a rotina, igual o placar. Acerta de longe, ciente nas ruas, não tem playoff. Buscando abalhado é sem remorso. Só bola no ar ou não altera o jogo. Nós parte pra cima igual Michael Jordan. Bate na massa, é o pit de raça. Cidade de Deus, não sou prédio de lantes. Sabe o Cristina, né? Elizabeth, o mundo é diferente. Se atravessa a ponte, pega a vizinha. Quero dinheiro, então pega a VZ. Pra não confundir ambição com ganância, o que tá em cima também pode descer. Pega a VZ, tô roubando a bola e tocando pro time, jogando nas 11, inovando o drible, preta habilidoso, o engolo cante. Aperta o balão, não pensa nos problemas agora. Vai chegar a hora e a vitória vem a Deus. Joga 10 e faixa, carburar e passa a bola. Onde a coruja dorme, mano, eu mirei lá dentro. Aperta o balão, não pensa nos problemas agora. Vai chegar a hora e a vitória vem a Deus. Joga 10 e faixa, carburar e passa a bola. Onde a coruja dorme, mano, eu miro lá dentro. Mandando em caque sangrando nas linhas. Cocota balança a bundinha. Pleba tá achando que é crie. Quanto no crime, o preso igual fosse sardinha. Liberdade virou sarna, piloto na Ayrton Senna. Copacabana até barra, olha o bacana com a prata. Quem sabe o dia ganhar mega cena. Não pediu pra ter nascido, vive no mundo sortido. Nada abala teu sorriso, sereno por isso frio. Mas o dia por um fio, tá de estrela é o cria. Novo já pai de família, 16 irmã de duas filha, mas o dia uma quentinha, divide em cinco a família. Fome apertar mais um dia, vai na boca onde é cria. Desenrolo só com o dono, nada a perder além do sonho. Vulgo inimigo do estado, um dos melhores soldados. Na manchete procurado, lembra-se em cima da estante. Zero pudor nem semblante, hoje não passam da ponte. Hoje não passam mais fome, paz nós pedir antes de traficante. Aperta o balão, não pensa nos problemas agora. Vai chegar a hora e a vitória vem a Deus. Joga 10 e faixa, carburar e passa a bola. Onde a coruja dorme, mano, eu miro lá dentro. Aperta o balão, não pensa nos problemas agora. Vai chegar a hora e a vitória vem a Deus. Joga 10 e faixa, carburar e passa a bola. Onde a coruja dorme, mano, eu miro lá dentro.